Aliás, todos nós virtuais pelo site onde mais vislumbram. Orgânicos jamais como os animais, essas impressões digitais são suas. Eu sei como você se sente, eu me sinto exatamente. Eu gosto quando tratam bem. Isso é que é meu só lamento, pros que não acordem nem vão, ainda tão inconsciente. Um pecado pra carne, mais um pra mente. Uma tarde, uma bate, uma encomenda. Uma foto, um nome, um documento. Uma frase liberta o rebanho inteiro. O dono agora faz um leilão, um abate, um covarde. Aplaude essa insanidade. Manda mensagem pra liberdade. Não para em casa sem pressa, sem empresário. Sem testes, textos, sem represálias. Empréstimos, preços e a matemática que em tese as empresas são mercenárias. Eu boto meu dedo na engrenagem. O chefe agora dá um sermão. Cê gosta dessa vida? Sei não. Só nos pergunte onde é que vocês vão. Tô indo em direção ao salão. Confrontar os donos do cão. Essa competição inteira é só uma fila. Indo pro abate, eu sou uma cara viva. Não me sinto bem na sua companhia. Uma ovelha negra me explicou a vida. Obstáculo, 35 anos num cubículo, 400 anos no estábulo. Culpa desse estúpido, um púlpito e um pacto. Num circuito muito bem compacto, todos têm um sentimento único. A liberdade é um sentimento mágico, muito diferente dos seus hábitos. Eu sobrevivi após impacto, intacto. A sobrevivência é só o básico. Essa competição inteira é só